autorizado até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, 1003 o ajuste. 3601, ajuste no 093. Web 6749, cópia. Afirmativo, prossiga. Guarulhos autorizado 340, Apesulu 21, Trive, direto Pó de Caldas e após conforme. Decola da 10 direita, Arbo Elefa, após Elefa Sagaz. Controle 120 decimal 8, aciona 5030. Autorizado então 340 Guarulhos, Apesulu 21, Trive, Poços de Caldas. Saída Árvore Elefa, após Sagaz, decola da 10 com curva direita. 208 é o controle 5030, transponder web 6749. Chamo pronto, aí. Obrigado. Confirmando 3601 no táxi via Índia. Gente, deve estar aqui via Índia, 3601 no Aratã. Com Índia November para Comandatuba, vai decolar da 17? Só um instante, corre. Está pronto, TAM 3601. 3601, autorizada a linha de decolar, pistão no zero, vento 200 graus com 5 nós. Deu linha de decolar, TAM 3601. Sorocaba, Douro Azul 4. Mundo 77 para o inspecionamento, posição do 3. Autorizado, Azul, time tá. Para TAP, 4, 1, 7, 7. Decolou aos 49, 120, decimal 8, bom. Eco, Índia November, cópia. Comandatu, boa centena direto, decolagem da 1-7 com curva direita, sai na coral. Controle 1-208, aciona 5027, Eco, Índia November. Perfil da Delta, 3601. Direcionar, chame táxi novembro. Oi, Salvador, muito bom dia. Webjet 5717, ciente da Eco para cópia. Web 5717, Galeão autorizado, 340, APZULU 10, SMAP, direto Luto, direto Balacena e após conforme. A decolagem da 1-0 com curva direita, sai na Dael. Lenda após lenda bridge. Controle frequência 120 decimal 8. Aciona 5033. Ciente, autorizado 340 para o Galeão. Apesulo 10, SMAT, após Lúcio, Barbacena, pois conforme, decola da 10, curva direita, na saída da Eulida Bridge. O 208 é o controle, 5033 é o transponder, agora o JET 5717. Correto, Web, chame pronto. Vai chamar quando pronto, é o JET 5717. Azul 41779, 3 a bordo, 4 horas e 25 minutos, alterna Confins para o táxi. Confins 42093. No ponto de espera, chama pronta, ajuste no 013, o Azul 41177. Chama no ponto de espera pronta, Azul 41177. Táxi 1013, o ajuste é para ingresso no 7. espera pro outro, 4177. Autorizado azul, vento variável com 2 nós, está autorizado a decolar. Já está autorizado a alinhar e decolar o 4177. Ok, falou, valeu. Cara, diga aí, diga aí. Salvador, muito bom dia, o trânsito 3201. Um 3201, acione identificação, chegada a Bonfim, desce para 2 mil pés, ajuste o altímetro no 013. Informe o final do procedimento LSX-Way. Informativo 2 mil pés, descida, X-Way o procedimento, estamos tendo informação eco. Informa que perdeu o contrato com o centro de para o procedimento LSX. Gente. Azul 4177 ao 561208, bom voo. 208, grato, bom dia. Poderia confirmar? Da emissão foi 1 para 1, da emissão 601. 1251 alternando 13325. 251 a 3325, obrigado, bom trabalho. Boa. Salvador, é o Azul 4177. Azul 4177, contato radar na decolagem, mantém o 360. 360 4177. Curitiba está autorizado a linha de decolar 17, vento calmo. Salvador, o F6749 está no gate 4, pushback, acionamento. Autorizado, web, chame táxi. Salvador, muito bom dia, aqui é o Vitor Bravo Alfa. Vitor Bravo Alfa, prossiga. Eu solicito a autorização do reboque dessa aeronave aqui, está no pátio, aqui na remotinha 13, para o pátio principal, posição de número 4, aonde estava o Webjet. Autorizado iniciar, mantenha escuta até o término do reboque, o Vitor Bravo Alfa. Muitíssimo obrigado na sua escuta, senhor. Salvador, bom dia, o F5898, informação Eco 340 para Conf. 34 aguarda qual, que é o 5898. Aguarda, 5898. Eco India Novembro decolou ao 031208, bom voo. 208, valeu. Olha, é Queen da Novembro. É Queen da Novembro. Só perfil da Coral na sua escuta. Submantendo em voo no 00, saída Coral. Voo direto Coral, em voo no 00. Salvador para o táxi web 6749, está com 134 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Está em 13325. Autorizado Confins 340, Apesulu no meia, confirmado. Apesulu no meia. A decolagem é da 10, direita, da Euleda Bridge. Controle 1208 e aciona 5035. Autorizado, nível 340, definindo a pista 10 com a primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, interceptando a Apesulu 16. O transponder vai ficar 5035, controle 208, web 589. Correto, pronto. Manaus 21. Torre Web 6749, ponto de espera da 10, pronto. Web ciente, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 6749. Web está livre, a linha ainda colapsa 10, vento 280 graus com 4 nós. Está livre, a linha e decolar o 6749, obrigado. Autorizado 6749, confirma? Afirmo, está autorizado. Iniciando 6749. Autorizado sinal ILS X-Ray 190, TAM 3201. Linha TAM Torre, na frequência 118, decimal 620. 186, obrigado. E Salvador, muito bom dia, TAM 3201, final estabilizado ILS X-Ray 190. 3201, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Guardando, aceitou. Web decolou aos 10, 1208, bom voo. Ah, obrigado, boa. Controle de Salvador, bom dia, Web 6749, cruzando 1800 na sua escuta. São 3201. 340, saída Arbon. Sobe o 340, assim que possível, eleva o 6749. Autorizado, curva à direita, na sua direita, eleva o 6749, obrigado.